bastou alegre estar. Eu disse, falta muita gente nessa festa pra chegar. A igreja tá bonita, o pastor alegre está. Quem tá dentro não sai mais, e quem tá fora pode entrar. Quem quiser pode chegar. Vem trazendo os amigos pra gente comemorar. Tem maná pra você se alimentar, água viva pra tua sede saciar. Tem fogo no altar. Falta muita gente nessa festa pra chegar. A igreja tá bonita, o pastor alegre está. Eu disse, falta muita gente nessa festa pra chegar. A igreja tá bonita, o pastor alegre está. Quem tá dentro não sai mais, e quem tá fora saciar.